malucos do Corolla. Eu sou a favela, lugar que inspira cartola. Quem abandona o estudo e busca o gin com a pistola? Quantos serão Neymar, rico jogando bola? Quantos irão virar Escova ou Marcola? O que eles querem dar não serve mais de esmola. Me botaram pra jogar, eu entrei logo de sola. Já me arrisquei com um quilo na sacola. Hoje levo mensagem na favela e na escola. Parasita a chorar do sonho que nunca decola. Não sou teu baseado, então fia, não me enrola. Quero deschavadores pra deschavar as dores. Cães incolores num mundo sem cores. Onde estão as flores nessa selva de concreto? Nessa vida torta, eu sigo o papo reto. Eu sigo o papo reto. Deixa que pense que fale, só a verdade que fica. Rajada na cara dos pela, baile de favela, nocivo sequela. Um filho com a bela no bogue do bela. Minha mente mandela na rima, cancela. Bico de janela, tipo sentinela da Atena sem tela. Fofoca do fela, meu lucro te choca na nuca, martela. Maluco, maloca que nunca amarela. Rajada na cara dos pela, baile de favela, nocivo sequela. Um filho com a bela no bogue do bela. Minha mente mandela na rima, cancela. Bico de janela, tipo sentinela da Atena sem tela. Fofoca do fela, meu lucro te choca na nuca, martela. Maluco, maloca que nunca amarela. Eu quero em dólar, veloz igual menor na Angola. Armado com a caneta, te achou que era uma pistola. E os copi também lá. Vem outro enquadro aqui, Leonardo da Vinci, mas não consegue vender quadro. Bonde de par do seguinte, de tsunami arquitetônica. Leonardo da Vinci, mas ela é sexatômica. A vida, mil mistérios como a sociedade maçônica. Levo o rap a sério, vocês são turma da Mônica. Não brinque com fogo pra que sua mão não queime. Temem fodendo o povo, vocês pensando em game. Vocês brincando de game. Rajada na cara dos pela, baile de favela, nocivo sequela. Um filho com a bela no bogue do bela. Minha mente mandela na rima, cancela. Bico de janela, tipo sentinela da Atena sem tela. Fofoca do fela, meu lucro te choca na nuca, martela. Maluco, maloca que nunca amarela. Rajada na cara dos pela, baile de favela, nocivo sequela. Um filho com a bela no bogue do bela. Minha mente mandela na rima, cancela. Bico de janela, tipo sentinela da Atena sem tela. Fofoca do fela, meu lucro te choca na nuca, martela. Maluco, maloca que nunca amarela. Desde que pense que fale, só o trabalho edifica. Desde que pense que fale, só os de verdade fica. Desde que pense que fale, só louco se identifica. Só luta atrás da conquista, maluco fica a dica. Desde que pense que fale, só o trabalho edifica. Desde que pense que fale, só os de verdade fica. Desde que pense que fale, só louco se identifica. Só luta atrás da conquista, maluco fica a dica.